A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Todos os acessos que as benesses econômico-sociais dessa época atual pode proporcionar para todos nós, eu acho que uma das maiores coqueluches e talvez icônicas seja ter ali parafusada na parede da casa uma antena de TV paga, ou não é, Walter Rezende? Está presente em praticamente 90% das casas do Brasil. 30% desse número eu acho que é pago de fato ali para a operadora. Os outros 60% são gambiarras pagas pro cara do carro. Ele sempre tem uma antena sobrando. TV a gato. E o mais impressionante disso é que as pesquisas mostram que quem tem esse trambolho ali travestido de crachá de ascendência social, que é um crachá de ascendência social, tal qual era o telefone celular pendurado na cintura. Nos anos 90. Isso, e o plástico, né, envolto nos bancos dos carros. Isso ali era sempre pra mostrar, olha que eu tenho, você não tem. Como se galgasse um nível acima da sociedade. Exatamente. E o que impressiona é que, o que as pesquisas dizem, mesmo com a TV paga, as pessoas assistem muito aos canais de acesso à TV aberta, ou seja, Globo, SBT, Bandeirantes, esses são os canais mais assistidos por quem tem TV paga em casa. É o complexo de filha da puta. Porque você tem a opção de assistir o National Geographic Channel, né? Ver como foi o grande Big Bang e vai ver o Big Brother. Não faz valer o R$69,90 que você paga de fatura, né? Porém, para os mais atentos, é sempre possível achar algo bacana ali, né, cara? E para mim, um dos meus prediletos são aqueles canais que passam as séries ad nauseam ali, né? Sim. Alguns canais... Em looping, né? Isso, são especialistas em séries. E eu que sempre fui ali um seriéfilo, Walter Rezende, obviamente é quem curte demais aí as séries. Eu faço crescer cada vez mais a minha pança hoje, em frente à TV ali, assistindo coisas muito interessantes, né? As séries americanas de fato são muito bacanas. Mas já na minha infância isso também acontecia, porque mesmo com aquela dependência da TV Globo, né? Que era onde as séries mais bacanas apareciam, eu também ali ficava comendo o meu fandango sabor presunto, assistindo ali, vamos ver se você lembra dessas, Esquadrão Classe A. Cara, Esquadrão Classe A tem todas as temporadas no Netflix. É mesmo? Sou alucinado por aqui. É maluco, que de fato é muito bom, né? Eu assisto hoje como se fosse naquela época. Mas enfim, outra também, você lembra daquele helicóptero dos mais bacanões, o Trovão Azul? Tinha o Trovão Azul e tinha também o Águia de Fogo. Águia de Fogo, exatamente. Duas séries com helicópteros. Pense você, helicópteros eram os protagonistas das séries. Exato. Como que a gente já falou aqui, Poderosa Isis e todas aquelas mais da nossa infância, né? Mas essas voltadas pra nossa adolescência, tinha aquela mulher meio macho, que era Kate Mahoney, lembra dela? Kate Mahoney, claro. Kate Mahoney. Ela atirava e depois mostrava a carteirinha. Exato. Anjos da Lei também, né? Já aclamava aí por muitos. E falando em aclamação, uma das maiores por 10 entre 10 garotos de mullet, Profissão Perigo, de ninguém mais, ninguém menos, MacGyver. E esta música que acabou de tocar não era o tema original, né? Não. Não sei por que a produtora brasileira resolveu colocar essa música do Rush. Seria a produtora ou seria o Mariozinho Rocha, que é o responsável por todas as músicas que botou o Rush no MacGyver? Nada a ver. Tanto é que o Rush veio tocar no Brasil, comunicaram a eles que eles tinham que tocar Tom Sawyer, porque foi a música de introdução da série. E eles não faziam a menor ideia que aquela música era sucesso no Brasil. Eu ouvi falar que eles tiveram até que ir numa banca de jornal comprar um soundbook deles mesmo. Olha só. Porque eles não sabiam tocar Tom Sawyer. E eu te confesso que eu odeio Tom Sawyer, depois que eu fiquei sabendo que era do Rush, então, mais ainda, eu que gosto muito de rock, mas o Rush não é a banda que me agrada. Na verdade, Rush, você ouvinte que gosta de Rush, desculpe, mas Rush é chato pra caralho, cara. E pra gente ficou como a música do MacGyver e tal, né? Então, mas também só o tan tan tan tan. depois também a coisa não era das melhores. O deus da gambiarra, né, o MacGyver, lembra de muitos episódios com as invenções mais cabulosas. Você não poderia dar melhor definição do que um deus da gambiarra. Eu lembro que ele usou o bilhete de um jogo de hóquei para impedir a explosão de uma bomba. Lembra disso? Ele dava um jeito de impedir muitas explosões de bombas, né? Usava chiclete, chocolate uma vez. Chocolate, ele impediu uma fusão nuclear com uma barra de chocolate. Eu tenho certeza que os russos desistiram de invadir os Estados Unidos achando que uma fusão nuclear poderia ser interrompida com uma barra de Kit Kat. ele uma vez carregou também a bateria de um carro usando uma garrafa de vinho, cara. Foi que ele deu um gole na verdade, e empurrou o carro? Tinha também perto do vinagre, né? O vinho ali pra conseguir. Eu acho que até no Mercado Livre tinha pra vender um clipe de papel num blister do MacGyver. Sério? Sim. Mas ele, uma vez, ele desarmou um míssil usando um clipe desse de papel. Eu lembro que ele tirou a roupa de uma mulher usando também um clipe de papel. Ai, eu não me lembro por que ele fez isso. Cara, eu uso clipe de papel pra tirar sujeira debaixo da unha só. E o MacGyver fazia tudo isso. Pra tirar a cera do ouvido também, o clipe de papel é interessantíssimo. Muito bom. Tomou o lugar da tampa de Bic, né? Sim. Porque pra tirar a cera de ouvido, Bic é ótimo também. Eu lembro do MacGyver, cara, uma vez usar também um aspirador de pó como revólver, ele conseguiu dar um jeito de meter uma munição no aspirador de pó ali e fuzilar a pessoa. Mas ele nunca usou arma de fogo? Não, mas um aspirador de pó não era uma arma de fogo. Uma vez ele fez um carro andar sozinho também, cara, me lembro disso, usando um cinto ali como guia, ele deu um jeito de apertar o cinto no acelerador e tal ali, e fez o carro usar. Mas tipo o Mr. Bean que meteu o sofá em cima do carro. Aliás, esse episódio do Mr. Bean tem muito a ver total com o MacGyver, né? Você lembra também que ele se livrou de um par de algemas usando aquele canivete suíço dele que ele carregava o tempo todo? O tempo todo. Era a única arma que o MacGyver tinha, era o Victorinox, né? Exato. Mas o grande problema do MacGyver, Walter, sabe o que era? É que sempre ele precisava de algo e aquilo tava perto dele, né? Tipo assim, eu tenho esse canivete suíço, mas eu preciso aqui de hidrogênio. Tinha hidrogênio embaixo de uma moita de caipira. Só podia ser parte com demônio, cara. Não tem outra explicação, porque tudo tava às mãos dele. Eu lembro de uma maluquice uma vez que ele inventou um robô pro robô abrir a geladeira e pegar ovos na geladeira. Mas tava ali na parte só, eu sou tão foda que eu consigo fazer isso. Eu queria um desses pra buscar cerveja e me trazer enquanto eu assisto o Big Bang Theory na TV. Profissão Perigo, né, que foi o nome ganho aqui no Brasil pro MacGyver, foi uma série exibida ali entre a década de 80 e 90. Você lembra do primeiro nome do MacGyver, não? Acho que eu nunca ouvi na Angus, minha vida. Angus MacGyver, cara. É igual o boi argentino? Exatamente. Ou o guitarrista de alguma banda aí também, Angus Young. Ele era um agente secreto, que ele não usava armas, como já dissemos aqui, e ele resolvia todos os seus problemas graças aos seus conhecimentos científicos, porque ele era um ex-combatente de alguma coisa americana e tal. Me corrija se eu estiver redondamente errado. O fato dele não usar armas não era por conta de um trauma que ele teve quando era criança? Exatamente. Ele sentou o dedo em alguém, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. Matado alguém lá e tal, e aí não usava armas, mas não precisava, né? Criava uma bomba atômica com um grampo de cabelo, cara. Não precisa de uma arma de fogo. De fato, o único instrumento que ele tinha era o seu canivetezinho. Mas diziam que todos os truques ali, executados pelo MacGyver na série, eles eram cientificamente viáveis, assim. Tinha uma equipe científica pra avalizar sim, exatamente, toda aquela bosta? Exatamente. Os caras criavam ali, você pode fazer isso aqui, que isso é possível. Entendo. Tanto que existe uma outra série hoje na TV chamada Mythbusters, né? Que são aqueles caçadores de mitos. Eles já fizeram alguns episódios com coisas do MacGyver e tal, e eles provam que de fato é possível. Eu me lembro de coisas como desarmar um míssil com tênis, o MacGyver fez isso uma vez, e porém uma interessante que os Mythbusters também foram lá sacar, ele criou uma máquina de solda usando um óculos quebrado. Obviamente que era um óculos daquele que você usava, Walter, nos anos 90, né? Com 26 de miopia. Fundo de Lieber-Fraumes. Isso, exatamente. Então, usando aquilo ali, ele conseguiu derreter ferro e fundir ferro guza. E uma vez ele selou um radiador de um carro e tal, mandou um ovo pra dentro do radiador e o ovo se derreteu ali e tapou o buraco. Caralho, só o MacGyver podia fazer isso. O herói aviário. Que merda. Uma das histórias que recebemos tem a ver com esse episódio do ovo. Veja você. O nosso ouvinte Marcos Roberto Moura mandou o seguinte e-mail, abre aspas. Caras, teve um capítulo do MacGyver em uma das suas mais improváveis gambiarras, conseguiu fazer um carro funcionar novamente, consertando um furo no radiador com apenas água e alguns ovos encontrados no galinheiro ao lado, é claro. Né? Esse era o problema do MacGyver, cara. É, tudo tava na mão. Tudo tava muito perto. Pô, é. Por exemplo, aí pensou assim, ah, preciso tapar o buraco desse aí, radiador. Aí pro lado, pro outro, vi uma caixa da Mapol, um monte de ovos e já isso. Foi jogando o radiador. Voltando ao e-mail, a Clara, em contato com a água quente do radiador, entupiu o buraco. Tentei fazer isso quando o radiador do Voyage do meu pai apresentou o mesmo problema e o resultado foi outro, que não a solução. Levei uma surra quando o mecânico achou um monte de cascas dentro do radiador. É, um outro e-mail que recebemos aqui foi do Fernando Militão, abre aspas no e-mail dele. Naquela época de vacas anoréxicas, não sei se com vocês, mas toda vez que eu ia fazer algo com meus parcos recursos ou com alguma ferramenta que não fosse destinada ao fim, eu sempre fazia o serviço cantarolando mentalmente Tom Sawyer do Rush. Que pariu, isso é muito. Cara, é mais verdade. Quando tem a mangueirinha do chuveiro, ela vem geralmente com uma abraçadeira, aquilo nunca funciona. O que você tenta usar no lugar? Sempre um arame, né? Você cata um arame e tal e você prende a mangueirinha do chuveiro. Mas antes você aquece a mangueirinha do chuveiro, né? Com isqueiro. Geralmente você inutiliza a mangueirinha, né? Isso. Você pega, corta um teco que tá lá em cima, isso. Dá uma dobrada, põe fogo no fogão mesmo, isso. Apertando com alicate, você vulcaniza o negócio. Voltando ao e-mail aqui, ele diz que cantarolava mentalmente o tan-tan-tan-tan. E uma vez, eu e meu irmão fomos tentar roubar a gasolina do carro da minha mãe. Numa fria madrugada, pois precisávamos abastecer o uninho dele para ir para uma balada. As ferramentas usadas foram uma mangueira de chuveiro, olha lá, 4 pets de Coca-Cola e o pulmão dele. Abrimos o tanque e começou com o método clássico. Soprava a mangueira dentro do tanque para fazer voltar a gasosa. Isso nunca funcionou. Nunca funcionou. Nunca funcionou. Essa de soprar, eu tentei muitas vezes também e nunca consegui. Aí ele continua aqui falando, mas não rolava. E eu cantarolando tan-tan-tan-tan e meu irmão mandando eu calar a boca. Então ele partiu para o método da sucção. E isso funciona. E logo na primeira chupada... Geralmente a gente bebe uns 300 ml de gasolina. Ele falou aqui. E logo na primeira chupada, jorrou gasolina do Santanão da Dona Vilma e aquilo parecia um posto de petróleo árabe. Enchemos as garrafas e repassamos para o Uno. Meu irmão tinha chupado gasosa ao ponto de engolir alguns ml. E ficou com um bafo de frente. E não pegou nenhuma moça naquela noite, porque além de tudo, os lábios ficaram inchados tal qual a Marge Simpson. Ouvintes do Agente em 86, nossa fanpage no Facebook está lá, é só dar um curtir, fazendo isso vocês vão ficar ligados nos próximos episódios, aí dá pra mandar histórias. Vocês também podem mandar um e-mail para falecom@agenteem86.com.br dando dicas de próximos episódios, assim como vários fizeram nesse episódio. Acho que desde o começo do nosso podcast teve gente, sim, dando dica, né, sugestão para um episódio do Profissão Perigo. Sim, curiosamente nessa semana aí a gente recebeu uns 4 ou 5. Nathanael Santos, o Ricardo Capati e o Enéas Leon. Ele disse que o primo dele até hoje tem um apelido de MacGyver, que dentre outras coisas ele esquentava a marmita no motor do Passat. Agora, até aí não, mas a traquitana não é só essa, Walter. Ele disse que para aquecer logo o motor do carro, o primo dele deixava o carro desengatado e botava, veja você, um paralelepípedo no acelerador. Pai, esquentar. Gênio. Gênio, o carro aquecia logo e a marmita aquecia logo. Uma vez eu tinha um Fusca, como já falei aqui no episódio primeiro carro. Quem teve um Fusca sabe o transtorno que é quando estoura o cabo do acelerador. Todo mundo fala que o Fusca é ótimo, que o Fusca você conserta com rolo de arame e tal. Não é. O Fusca é um lixo. É o pior carro que alguém já fez. É uma bosta. E aí, numa alta madrugada, eu voltando da casa de uma namorada, me estoura o maldito cabo do acelerador e eu eu sou um lixo pra mecânica. Sim, assim. E o que eu fiz? Peguei e liguei pro meu pai, já logo pensei, ah, vai ter que trazer o Monza dele aqui pra pega o cabo e revoca. Cabo de aço. Qualquer coisa vem com um caminhão basculante e joga lá em cima. Joga lá em cima. E eu peguei, liguei e falei, ô pai, aconteceu o seguinte, o acelerador do carro tá lá embaixo e eu não sei o que aconteceu. E não dá pra fazer nada. O carro liga e tal, né? Não sabia de nada. Ele falou assim, estourou o cabo do acelerador. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Aí ele pegou e falou assim, ó, faz o seguinte, vai lá atrás no motor e tem um lugar lá que você vai ver que tem um cabo solto. Dá um jeito de puxar, você vai ver que o carro vai acelerar. Em cima do carburador. Exatamente. E eu fui lá e fiz. Ele falou assim, pega uma pedra, um pedaço de pau, qualquer coisa e calça lá. Então, assim, o carro vai ficar acelerado. Beleza. Fui lá e, de fato, o carro ficou acelerando. Vá! E eu saí com aquele Fusca mundo afora. De Osasco até Santo Amaro. Osasco. Cara, e eu tô rasgando a cidade. E a idiotice que eu fiz? Botei no pisca-alerta. E eu parei num semáforo com o carro acelerado. No pisca-alerta. No pisca-alerta e um cara num carro agressivo do outro lado. O que o cara pensou? Foi um Camaro amarelo. O cara olhou pra minha cara e eu lá. Pá! O cara foi embora.